Dando início ao módulo 2 do nosso curso, o primeiro assunto desse módulo será sobre os tipos de solo e a importância determinante na construção civil e poderá verificar a partir da página 3 de sua apostila. Conhecer os tipos de solo é de primordial importância quando o assunto é construção. Afinal, os diferentes tipos de solo são fatores determinantes para as fundações, as estruturas e o tipo de edificação a ser erguida em determinado local. Eles podem ser um limitador ou um facilitador ao uso do terreno. O terreno faz parte integrante de qualquer construção. Afinal, é ele que dá sustentação ao peso e também determina características fundamentais do projeto em função de seu perfil e de características físicas com elevação, drenagem e localização. Alguns solos não oferecem uma rigidez para uma construção, e esta, por sua vez, não exige uma fundação profunda. O método que pode ser adotado é o radier, em que as cargas são distribuídas por toda a estrutura. No que tange à mecânica dos solos, é importante conhecer os três tipos básicos de solos: arenoso, siltoso e argiloso. Na página 4 poderá verificar ainda sobre os diferentes tipos de solo. Os tipos de solo são divididos, sobretudo, de acordo com a densidade da sua composição, das necessidades especiais que possuem para a construção e como o solo se comporta quando aplicada determinada pressão sobre ele. São fatores relevantes na composição do solo a densidade, a porosidade, a consistência e a relação do solo com a água. O solo arenoso é o tipo de solo composto predominantemente por areia. Os componentes da areia possuem diâmetro que varia entre 0,05 mm a 4,8 mm. O solo arenoso não possui grande índice de coesão, isto é, se movimenta facilmente e é altamente permeável. O solo argiloso. Sua importância é tamanha que há milhares de anos já era usado como argamassa. Ao trabalhador com um tipo de solo argiloso, portanto, é altamente recomendado realizar um estudo de solo aplicando a geofísica para saber exatamente qual fundação utilizar. Porém, normalmente as fundações rasas são as mais utilizadas nesses tipos de solo, sendo que caso seja necessário reforçar as sapatas, o uso dos radiers é recomendado. Para atingir mais segurança, o uso de estacas também é recomendado, mas não usual. Os solos siltosos. O silt é considerado um tipo ruim de solo. Ele é microscópico, assim como a argila. Possui diâmetro de 0,005 mm a 0,05 mm. Mas nem de longe possui o mesmo grau de coesão. Do mesmo modo, não há plasticidade que o solo argiloso possui quando molhado. Agora, nossa próxima abordagem será sobre fundações e poderá verificar na página 9 de sua apostila. A fundação é a estrutura responsável por absorver todas as cargas emitidas pela edificação e distribuí-las ao solo. Para que essa estrutura realmente seja eficaz, o solo precisa ter resistência e rigidez adequadas para não sofrer rupturas ou deformações que comprometam a construção. A partir da página 10 de sua apostila, poderá verificar sobre os tipos de fundações. Fundações superficiais. Elementos de fundação em que a carga é transmitida ao terreno, predominantemente pelas pressões distribuídas sob a base da fundação. A profundidade de escavação é inferior a 3 metros e são utilizadas em cargas leves, como residências, ou no caso de solo firme, incluem-se neste tipo de fundação: sapatas, corrida ou associada, bloco radier e viga de fundação. Fundações profundas são elementos que transmitem a carga ao terreno pela base, pela superfície lateral ou por uma combinação das duas. São utilizadas em casos de grandes projetos, como edifícios altos, nos quais os esforços do vento se tornam consideráveis, e nos casos em que o solo só atinge a resistência suficiente em grandes profundidades, superior a 3 metros, salvo exceções. Os tipos mais comuns são as estacas, tubulações e caixões. Na página 12 de sua apostila, poderá verificar sobre diferença entre fundação direta e indireta, distribuídas sob a base do elemento estrutural de fundação e a profundidade de assentamento é inferior a 2 vezes a menor dimensão da fundação. É o caso das sapatas, blocos, radier, baldrames, etc. Enquanto na fundação indireta, a carga da construção é transmitida ao terreno pela base, por sua superfície lateral ou pela combinação das duas, e que a profundidade de assentamento é superior ao dobro de sua menor dimensão em planta. É o caso das estacas e tubulões. A sondagem de solo consiste na investigação ou prospecção do subsolo de um determinado terreno. O projeto de fundação de uma obra não pode ser concebido da maneira correta sem que haja um procedimento de sondagem para determinar as propriedades físicas do solo. Agora, nossa próxima abordagem será sobre alvenaria e poderá verificar na página 13 de sua apostila. Uma obra é composta por várias etapas e uma das principais e mais famosa é a alvenaria, porque é aqui que a obra começa realmente a aparecer. As paredes vão tomando forma tanto externa como internamente. Alguns dos problemas de uma alvenaria mal executada: engrossar o reboco em paredes sem prumo, excesso de recorte em piso cerâmico ou porcelanato em paredes sem alinhamento, trincas, fissuras em portas e janelas sem verga e ou contraverga, retrabalho em vãos de portas e janelas sem dimensões necessárias. Os principais materiais para executar uma parede de alvenaria é o tijolo cerâmico ou bloco de concreto. Há 2 tipos de alvenarias: a estrutural e a não estrutural, ou de vedação. A alvenaria estrutural é aquela que possui, em primeiro lugar, função estrutural, ou seja, a estrutura da edificação, casa, loja, prédio, etc. É a própria alvenaria. Os tijolos ou blocos para a alvenaria estrutural são chamados de tijolo, bloco estrutural. São sempre vazados na vertical. Alvenaria de vedação. A alvenaria de vedação é aquela que não tem função estrutural. É a mais conhecida e tradicional das alvenarias e utilizada em construções novas ou reformas de casas, apartamentos e todos os outros tipos de edificações. Marcação das paredes. Com projeto de arquitetura em mãos, é feita a marcação da alvenaria no piso. Observe as dimensões dos ambientes, o esquadro, o alinhamento e deixe os vãos e portas. Em uma reforma, a locação das novas paredes é mais fácil porque as paredes existentes servem como referência para puxar as medidas. Assentar os tijolos, blocos. Para iniciar o assentamento, coloque próximo ao profissional o palete de tijolos, blocos e a argamassa para assentamento. O pedreiro vai iniciar assentando as mestras na vértice da parede e, em seguida, puxar a linha para assentar a primeira fiada. Encunhamento. Ao terminar de subir toda a parede, é comum ficar uma fresta entre o topo da parede e a viga. A atividade de fechar essa fresta é chamada de encunhamento, ou seja, fazer a união da parede com a estrutura da edificação. Em sua apostila, a partir da página 16, poderá ainda ver sobre o assentamento de tijolo à vista ou aparente. Argamassa. Para evitar escorrimentos que surgem à fachada, deve utilizar a argamassa com o mais baixo teor possível de água, que deve ser potável, nunca deve utilizar águas salinizadas. Caros alunos, estudaremos agora sobre traços, as misturas do concreto, e poderá acompanhar a partir da página 19 de sua apostila. Na hora de fazer o concreto, é fundamental respeitar as quantidades de cada elemento na mistura. Para cada exigência do concreto depois de pronto, existe um traço correspondente. Sua resistência e durabilidade depende da proporção entre os materiais que o constituem. A mistura entre as matérias constituintes é chamada de dosagem ou traço. Em sua apostila, a partir da página 20, poderá ver os traços para massa para chapisco, massa para embolso interno, os aditivos para massa de cimento e massa para alvenaria de vedação, sem função estrutural e massa para assentamento de bloco estrutural. Agora, chegando à página 23, veremos sobre a argamassa, traços. A mistura de água, areia e cimento, popularmente conhecida como argamassa, funciona como uma espécie de cola para quase tudo o que é feito em obras. Isso sem mencionarmos a sua função de impermeabilizar e nivelar superfícies. Mesmo sendo conhecida por quem trabalha com construções, há quem não identifique os diferentes tipos de argamassa. Também em sua apostila poderá verificar exemplos de traços de argamassa como: para assentar tijolos, massa para assentar tijolo com cimento e areia sem cal, massa de cimento e areia para assentar tijolos com cal, traços usados em alvenaria estrutural. Ainda nesse contexto, na página 24, poderá verificar sobre os tipos de argamassa colante AC. AC1, argamassa bastante utilizada para assentar revestimentos e pisos cerâmicos em áreas internas. AC2, ao contrário do tipo AC1, a variação AC2 pode ser usada tanto em áreas internas quanto externas, conseguindo absorver variações de temperatura. Essa argamassa oferece resistência até as ações do tempo. AC3. Esse é o mais resistente dentre os tipos de argamassa, com seu alto poder aderência. A AC3 é indicado para assentar revestimentos em fachadas, piscinas e saunas. AC3E. Voltado para superfícies que ficam constantemente expostas ao sol, assim como o tipo AC2. Essa argamassa destaca-se por conseguir se adaptar às condições naturais. Agora, nossa próxima abordagem será sobre chapisco, embolso e reboco, e poderá verificar na página 25 de sua apostila. A diferença entre reboco, embolso e chapisco é que são camadas de argamassas de diferentes espessuras e finalidades utilizadas para o revestimento de uma parede ou muro. Chapisco. O chapisco é a parte da argamassa que faz contato direto com a alvenaria. É a primeira camada de argamassa a ser aplicada e tem a função de criar uma superfície áspera o bastante para que proporcione maior aderência à próxima camada. Embolso. Após a aplicação do chapisco, segue-se para a regularização da superfície com o objetivo de preparar a parede para o assentamento de revestimento cerâmico ou para a execução do reboco para a posterior pintura. Reboco é a última camada de argamassa a ser aplicada em um revestimento. É ele que deixará a superfície plana e lisa para a realização dos serviços de pintura. Ainda poderá verificar, dentro desse contexto, sobre a espessura da argamassa, cronograma de execução e normas técnicas. O nosso próximo assunto a ser estudado será sobre a impermeabilização e poderá verificar a partir da página 28 de sua apostila. De forma simples e direta, a impermeabilização é uma técnica construtiva que utiliza produtos específicos para criar uma camada de proteção em determinada superfície ou estrutura de concreto em contato com a água. A impermeabilização é uma técnica que pode ser aplicada em diferentes tipos de obra. Em cada tipo de obra, é indicado um produto específico e uma técnica adequada que resultará em uma impermeabilização de qualidade. Impermeabilização rígida. A impermeabilização rígida deve ser adotada em partes de uma construção que estáveis, ou seja, que não estejam susceptíveis ao surgimento de trincas e fissuras. Esse tipo de impermeabilização pode ser utilizado como um aditivo na argamassa de revestimento da estrutura ou como uma pintura sobre a superfície que estará em contato com a água. Impermeabilização flexível. A impermeabilização flexível é adotada em situações onde a estrutura esteja sujeita a movimentações, surgimento de trincas, vibrações e variação de temperatura. Em muitos casos, as técnicas de impermeabilização são simples e podem ser desenvolvidas por uma equipe com boa experiência em obras e que conheça os produtos que irá utilizar. Entretanto, em caso de obras mais complexas, é importante que seja desenvolvido um projeto específico de impermeabilização, onde serão indicados as técnicas e produtos adequados para toda a obra. Caros alunos, estudaremos agora sobre as colunas e poderá acompanhar a partir da página 31 de sua apostila. Cada coluna é um bloco retangular ou cilíndrico feito de concreto armado dimensionado para suportar e distribuir o peso das vigas para as fundações. As colunas ou pilares são elementos estruturais, por isso devem ser dimensionadas por um engenheiro capacitado e fazem parte do projeto estrutural. Geralmente as colunas são posicionadas no encontro das paredes ou no meio quando o vão é superior a 4 metros. Na maioria das vezes, as colunas possuem a mesma largura da parede sem revestimento. Ficam escondidas quando a casa fica pronta. Geralmente, o posicionamento das colunas é determinado na construção da fundação. Por isso, durante a construção das colunas, você deve verificar se os diâmetros bitola das colunas de aço estão iguais ao projeto estrutural. Na página 32 de sua apostila, podemos verificar sobre as vigas. As vigas fazem parte da estrutura de concreto armado que dá sustentação à sua casa. Elas ficam apoiadas nas colunas e acima das paredes. Cada viga é um bloco retangular de concreto armado dimensionado para suportar e distribuir o peso da laje para as colunas. As vigas são elementos estruturais, por isso devem ser dimensionadas por um engenheiro capacitado e constar no projeto estrutural. O posicionamento e as medidas das vigas é determinado pelo engenheiro responsável pela sua construção. Agora, nossa próxima abordagem será sobre o contrapiso e poderá verificar na página 34 de sua apostila. O contrapiso é uma camada de argamassa com 2 a 5 centímetros de espessura. Ele é responsável por criar uma superfície regularizada e lisa para a instalação dos pisos. Fique atento, é nesta etapa que é feita a caída da água para os ralos. A argamassa não pode ser aplicada diretamente na terra. Por isso, antes de fazer o contrapiso, é necessário aplicar uma camada de concreto. Esta base tem de 10 a 15 centímetros de espessura e é feita com concreto de baixa resistência. Este tipo de concreto é chamado popularmente de concreto magro. Em algumas situações, é recomendada a utilização de malhas de aço para aumentar a resistência desta base. Em sua apostila poderá verificar todas as etapas sobre o contrapiso como preparação do solo, instalação hidráulicas e elétricas, concretagem, aplicação da argamassa e um passo a passo completo contrapiso. Agora na página 37, estudaremos sobre trincas e fissuras. Fissura, a abertura é superficial, atinge a pintura, massa corrida, azulejo. A sua espessura atinge até 1 milímetro, menor gravidade, estreita e alongada. Não possui problema estrutural, portanto, não é perigosa. Trinca é mais perigosa do que a fissura. Sua espessura é de 1 a 3 milímetros. A abertura é mais profunda e acentuada. Ocorre a ruptura do elemento, separando em duas partes. Pode afetar a segurança dos elementos estruturais da residência. Rachadura é muito perigosa. Requer imediata atenção. Sua espessura é acima de 3 milímetros. Ocorre a ruptura do elemento, separando em duas partes. A abertura é grande, pronunciada, profunda e acentuada. É de fácil observação. A água, o vento e a luz são capazes de passar através da parede ou teto danificado. Em sua apostila, poderá verificar a partir da página 38 as causas gerais das fissuras, trincas e rachaduras. Agora, na página 41, estudaremos sobre os tipos de lajes. A laje é a primeira cobertura da casa e o terceiro elemento da estrutura de concreto armado que dá sustentação para a casa. Para dar sustentação à laje durante a construção, são utilizadas tábuas de madeira. Essas tábuas de madeira são fixadas por escoras de madeiras ou metálicas. Alguns chamam esta etapa da obra de paliteiro. Para evitar que a laje ceda após a retirada das escoras, é feita o contraflecha, que é o deslocamento de cerca de 2 centímetros do centro da laje para cima durante a montagem. formando uma barriga. Assim, quando as escoras forem retiradas, a laje voltará para a posição horizontal, sem danos em sua estrutura. Laje premoldada, treliçada. As lajes premoldadas ou treliçadas são as mais comuns nas casas e podem ser aplicadas em vãos, entre apoios de até 12 metros. A resistência da laje vem das vigotas do concreto armado. Estas podem ser treliçadas ou em T. Quanto maior é a altura da vigota, maior é a resistência da laje. Laje maciça com concreto armado. A laje maciça é utilizada em vãos entre apoios de 4 a 7 milímetros. A sua estrutura é composta basicamente por uma malha de aço coberta com concreto de alta resistência. Laje maciça com concreto protendido. A laje com concreto protendido é utilizada em construções que necessitam maximizar o aproveitamento da área, como, por exemplo, salões de festas e estacionamentos. Esta técnica substitui a malha de aço por uma tela com cabos de aço. A partir da página 43, poderá ver um passo a passo de como realizar a montagem de uma laje. Agora, nossa próxima abordagem será sobre os telhados e poderá verificar na página 23 de sua apostila. O telhado parece ser uma solução fácil de se resolver, mas saber escolher qual a melhor opção de acordo com o projeto e o gosto do cliente é fundamental. Em sua apostila, poderá verificar sobre a estrutura do telhado, divididas em tesoura, teças, caibros e ripas, empena ou oitão, água, água furtada, cumeeira, espigão, beiral, testeira. Em sua apostila, poderá verificar também sobre os tipos de telhados a partir da página 49, telhas de asfalto. As telhas de asfalto são um tipo bem popular de telhas para casas nos Estados Unidos, sendo um pouco menos populares no Brasil. Telhas de metal. Embora mais caro do que o asfalto, coberturas metálicas duram mais tempo e são mais resistentes ao vento. Telhas de polímero plástico. Essas telhas sintéticas duráveis assumem aparências diversas, dependendo do molde. Telhas de argila. Enquanto frágeis e pesadas, a argila pode durar um longo tempo e são muito resistentes ao fogo. Também são conhecidas como telhas de cerâmica. Telhas de concreto, menos caras do que as telhas de barro. Telhas de concreto também são pesadas, mas podem durar um longo tempo e são muito resistentes ao fogo. Telha de ardósia. A ardósia é um dos mais antigos materiais de construção. Embora frágil e cara, é muito durável e resiste tanto ao vento quanto ao fogo. Telhas de madeira. As telhas de madeira são feitas de madeiras resistentes à podridão e têm baixa resistência ao fogo, se não forem tratadas. Na página 54 de sua apostila, ainda poderá verificar sobre estrutura de madeira telhado. Madeiramento deve ser fixado e travado para garantir o desempenho e a segurança da cobertura. O madeiramento é a primeira etapa da construção do telhado. Além de conferir um acabamento estético diferenciado, a estrutura de madeira, no caso de pequenas obras, é mais econômica do que as estruturas metálicas. A partir da página 55, poderá verificar um passo a passo para a montagem de uma estrutura de madeira em um telhado. Agora, na página 59 de sua apostila, poderá verificar um passo a passo sobre encanamentos, tanto na encanação em pisos, a instalação hidráulica no piso e a encanação em paredes. Agora, a nossa próxima abordagem será sobre as esquadrias e poderá verificar na página 61 de sua apostila. A boa instalação das esquadrias é muito importante. O bom funcionamento das esquadrias depende de sua correta instalação, pois uma instalação deficiente pode comprometer todo o desempenho da esquadria e, consequentemente, de sua porta ou janela. Para uma boa fixação da esquadria, é importante a existência de tacos de madeira bem chumbados na alvenaria, ou, se preferir, para a utilização de espuma expansiva, deverá ser efetuado o regulamento interno no vão. Os tacos devem ser colocados durante a execução da alvenaria. Colocação de contramarcos antes da execução do reboco, pisos e azulejos. Colocação das esquadrias externas, após o reboco e a colocação dos azulejos. Colocação das esquadrias internas, após a colocação do piso, aplicação de massa corrida ou selador e pintura nas paredes. Não use pregos para fixar esquadrias e portas. Use somente parafusos 2 para cada taco. Algumas das madeiras utilizadas nas esquadrias são frijó, cedro-rana, cedro-rosa, louro-vermelho, consideradas madeiras macias ou leves, soleiras e marcos, uso externo, ipê, cumaru e grápia, que são consideradas madeiras duras, mais pesadas e resistentes. Ainda nesse contexto, poderá verificar sobre a fixação básica de esquadria a partir da página 63. Chumbada. A instalação da esquadria onde o caixilho é diretamente chumbado na alvenaria não é indicado, entretanto. Se esta forma for escolhida, orientamos que a face do caixilho a ser chumbada receba pregos em quase toda sua extensão. Tacos. Usar tacos de madeira de lei envolvidos em piche. Evitar o uso de buchas plásticas, exceto onde for impossível o uso de tacos de madeira. Os tacos deverão ser chumbados na alvenaria no mínimo 4 dias antes da colocação da esquadria. Ainda poderá verificar sobre as esquadrias de alumínio a partir da página 64, onde poderá haver recomendações a serem seguidas para instalação e sobre a colocação dos contramarcos de alumínio. Dando continuidade ao nosso curso, na página 65, estudaremos sobre os tipos de acabamento para piso. Cerâmicas. As cerâmicas é o tipo de piso mais conhecido e usado no Brasil. São encontradas de vários tamanhos, texturas, qualidades e preços. Porcelanatos. O porcelanato é produzido em massa única, já na sua coloração e com matérias-primas nobres. Podem ser semipolidos, polidos e peça rústica. Laminado de madeira. Esse piso tem esse nome porque são constituídos de lâminas de madeira. É um tipo de piso flutuante porque não é colado no contrapiso. São assentados sobre manta, em sistema de encaixe tipo clique e presos pelos rodapés que são colocados. Granito. O granito é uma pedra muito indicada para pisos devido à sua beleza, resistência e durabilidade. Mármore. O mármore também é uma rocha metamórfica, composta principalmente por minerais de calcita, com coloração mais uniforme e formação de veios definidos. Silistone. Silistone é um material composto por grande quantidade de quartzo, outros minerais em menor escala, resina de poliéster e pigmentos. Piso vinílico. É um piso produzido com resina de PVC, com estampas que imitam madeiras e formatos de réguas com dimensões que variam de um fabricante para o outro. Tábua corrida. Em madeira natural de lei, geralmente extraída da Amazônia. Conferem muita beleza e conforto, mas não são sustentáveis. Sua instalação é sobre um ripamento e possui encaixe tipo macho-fêmea. Tacão. Os tacos foram sucesso nos anos 1960 a 1980. Atualmente, são utilizados em ambientes mais específicos e possuem custo elevado. Lajota ou ladrilho hidráulico. Hoje estão de volta à moda, mas têm um custo muito elevado e se comparado com as cerâmicas e porcelanatos. São a base de cimento e têm produção artesanal. Ardósia. Piso em pedra ardósia. Foi largamente utilizado nos anos 1980 devido à sua durabilidade e baixo custo. Podem ser utilizadas em pisos internos e áreas molhadas e áreas externas. Cimento queimado. Solução de baixo custo para pisos e, quando bem feita, confere ótimo acabamento. Indicado tanto para áreas internas quanto para áreas externas. Pedra portuguesa. Muito utilizadas em calçadas, a pedra portuguesa mais famosa do mundo é o calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro. Pedra São Tomé. Com vários outros nomes pelo Brasil afora, a pedra São Tomé é o piso mais utilizado ao redor das piscinas. Granitina. A granitina é uma massa de cimento misturada com pequenas pedrinhas de granito aplicadas no piso. Após a cura do piso, é polida com discos diamantados que conferem uma superfície lisa e brilhante. Agora, nossa próxima abordagem será sobre os tipos de acabamento para paredes e poderá verificar na página 70 de sua apostila. Ladrilhos hidráulicos. Normalmente, estes ladrilhos são usados, sobretudo em cozinhas, próximos a bancadas. No entanto, eles podem ultrapassar esta linha e invadir cômodos, como varanda e banheiro. Algumas vezes, eles podem até estar no chão, de tão versáteis que são. Porcelanato. Disponível em várias cores, este tipo de peça tem por característica a alta resistência e a uniformidade no assentamento. Pastilhas. Muito utilizadas em banheiros e cozinhas. A ideia, de maneira geral, é fazer com que esse revestimento apareça no espaço e se integre ao decor de uma forma completa. Madeira ou revestimentos que imitam madeira. Na decoração, ela também pode se tornar um tipo de revestimento de parede, ideal para quem gosta de dar um ar natural para a casa, dentro de um estilinho mais rústico. Papel de parede. O papel de parede faz menos sujeira e é bem mais fácil que uma aplicação de azulejo. Os papéis de parede são divididos em texturizados, que podem imitar os mais diferentes tipos de revestimento. Inclusive, há opções em relevo que lembram muito a massa texturizada. Os vinílicos, que possuem mais resistência do que os materiais mais comuns. E os acetinados, que não acumulam poeira e são ideais para pessoas alérgicas. Massa texturizada. O material dispensa o reboco e a tinta, e a aplicação pode ser feita com rolo, desempenadeira ou compressora. Outros materiais naturais, no caso do bambu, que pode formar um lindo painel ou ainda placas feitas com fibras de coco. Pedras. Deve ser feita é com relação à aplicação. Como se trata de um revestimento em alto relevo, torna-se inviável realizar a colocação de outro revestimento em outro momento. Painéis 3D. De maneira geral, eles são vendidos em placas e a colocação é feita por meio de encaixe ou adesivos. Mármore e granito. Eles dão um toque clássico ao ambiente e até hoje são bastante utilizados. A aplicação deve ser feita por um profissional, e de preferência que ele seja especializado em mármores e granitos. Agora, a partir da página 74, poderá verificar um passo a passo de como colocar um porcelanato, e a partir da página 79, outro passo a passo de como colocar uma cerâmica. Caros alunos, estudaremos agora sobre como fazer um orçamento e poderá acompanhar a partir da página 83 de sua apostila. Para se ter sucesso na área, o primeiro passo é você saber dar o preço e saber quanto vale o seu trabalho. Para isso, é importante levar em consideração alguns pontos para que o seu orçamento também seja acessível para os clientes, de modo que eles percebam que o valor cobrado vale a pena de ser investido. O primeiro passo é fazer uma análise completa de todas as situações que envolvem a obra. Depois de conhecer os detalhes desse memorial descritivo e do local em que será realizada a obra, o segundo passo é começar a pensar em prazos. O terceiro passo é colocar a mão na massa, definir todas as despesas, como a contratação do pessoal para fazer a obra, os custos diretos e indiretos que podem ser programados e também os que podem surgir durante o processo. E também a busca de preços de materiais, analisando o custo e o benefício de cada um para escolher os que realmente apresentem vantagens. Em sua apostila, a partir da página 85, poderá verificar sobre cronograma de obra. O gerenciamento de obras envolve a administração de tempo, recursos e equipe para que haja o cumprimento do cronograma de obra e a previsão financeira dados no orçamento. Há muitas outras questões importantes que precisam ser dominadas e administradas pelo profissional, como a qualidade das tarefas que estão sendo executadas no canteiro. Simultaneamente a isso, ele deve lidar com o controle orçamentário, a contratação de pessoas e equipamentos terceirizados, e a comunicação interna da empresa. Há várias escalas de gestão de uma obra, habilidades necessárias para a gestão de obras. Organização. Saber lidar com as pessoas. Ter conhecimentos amplos e multidisciplinares. ser experiente e bem treinado. Capacidade para suportar situações difíceis. Resiliência. Saber aplicar as metodologias e ferramentas necessárias. As responsabilidades principais do gestor de uma obra. Contratar e treinar a mão de obra. Fazer a compra de materiais. Coordenar as etapas de produção. Controlar o orçamento. Estar atento ao cronograma. Delegar responsabilidades. Supervisionar o cumprimento das tarefas. A partir da página 87 de sua apostila, poderá verificar ainda os aplicativos para gerenciamento de obras. Bem, caros alunos, desta forma, nos concluímos a nossa rádio web do curso de auxiliar em mestre de obras. Lembramos que deverá seguir as etapas que solicitamos posteriormente. Deve fazer a leitura completa de sua apostila, pois vimos apenas uma abordagem em alguns pontos.